ZYE954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG853, onda tropical 60 metros. 104,3 FM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Rádio Aparecida. A boa música está no ar. Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Uma boa noite a você que está na sintonia da Rádio Aparecida no programa Encontro DX. Um grande abraço aos meus amigos dos grupos de WhatsApp que todos os sábados estão a postos com seus rádios e quando não tem jeito, vamos de aplicativo mesmo, né? Diz aqui do meu lado o Mr. Kilohertz. Estamos iniciando a edição de número 1562, sábado, dia 26 de setembro de 2020. No programa de hoje, vamos, além das participações dos nossos amigos, vamos trazer o material da antiga Voz da Rússia, o programa Onda DX. Esperamos que o programa seja do seu agrado e a sintonia esteja boa na medida do possível. Memória musical. Encontro DX. Stumbling In é uma canção interpretada por Chris Norman e Suzy 4. Originalmente lançado como single autônomo, foi posteriormente adicionado a algumas edições do álbum da cantora Suzy 4. Essa música chegou à 14ª mais tocada do Brasil, isso no ano de 1979. Abrindo o programa com Suzy 4, Stumbling In, tradução livre para português, Tropeçando Em. Our love is a lie. So we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, stumbling in. Rádio Aparecida, a boa música está no ar. Mundo DX. Mundo DX. No final do século XIX, a Igreja Católica no Brasil tinha um sacerdote gaúcho que, além de exercer suas funções eclesiásticas, era dotado de um espírito investigativo e científico. O padre pesquisava e refletia constantemente e trabalhava de maneira afoita sobre o que tinha conhecido em Roma. Eram informações sobre a unidade das forças físicas e a harmonia do universo, quando lá foi ordenado em 1886. Ele ainda é pouco conhecido no Brasil e seu nome é Roberto Landel de Moura. Landel de Moura, ainda no final do século XIX, deixou entre seus escritos o seguinte: todo movimento vibratório que até hoje, como no futuro, pode ser transmitido através de um condutor, poderá ser transmitido através de um feixe luminoso e, por esse mesmo fato, poderá ser transmitido sem o concurso desse agente. Foi isso que o levou o padre Landel de Moura a realizar a primeira experiência de transmissão de voz à distância, isso em 1893, 2 anos antes de Marconi. Essa experiência ocorreu em São Paulo, do alto da Avenida Paulista para o alto de Santana, sendo a primeira emissão de voz sem fio, na qual também esteve presente o cônsul britânico em São Paulo. No dia 9 de março de 1901, o padre Landel de Moura consegue a patente para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com fio ou sem fio, através do espaço da terra e do elemento água. Em seguida, ele partiu para os Estados Unidos e lá ele obtém a patente para outras invenções, como a do transmissor de ondas, o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. Infelizmente, o padre não encontrou eco no seu primeiro país com suas invenções e também não foi levado a sério. Como era um grande entusiasta da comunicação, enviou uma carta para o governo brasileiro explicando a possibilidade de se colocar aparelhos de rádio nos navios da Marinha e possibilitar a comunicação entre as embarcações. Um representante do presidente Rodrigues Alves visitou o padre, que, entusiasmado, explicou que seria possível a comunicação entre os navios através do rádio. Alguns pesquisadores dizem que Landel disse ao representante do governo que seria possível comunicação com qualquer ponto da Terra e até uma comunicação interplanetária. A mentalidade do assessor da presidência ainda era muito pequena e ele relatou que o padre era um louco que acreditava até em comunicação entre os planetas. No início do século XX, o padre Landel já deslumbrava a importância das ondas curtas, pois há documentos onde ele recomenda o uso desse tipo de transmissão para facilitar as comunicações. Porém, só por volta do final de 1920 que as ondas curtas começaram a ser empregadas pelas emissoras de rádio. Infelizmente, Landel de Moura morreu esquecido em Porto Alegre no dia 30 de junho de 1928, quando já tinha muito tempo abandonado suas pesquisas. Um pouco antes de morrer, alguém indagou ao padre Landel de Moura sobre os progressos da radiodifusão e ele simplesmente respondeu: são águas passadas. Landel de Moura é considerado o patrono dos radioamadores. No Rio Grande do Sul, existe uma entidade denominada Fundação Educacional Padre Landel de Moura e no ano de 1976, a Telebrás batizou o seu Centro de Pesquisas e Desenvolvimento com o nome de Centro de Pesquisas Padre Landel de Moura. Mais informações sobre o Padre Landel de Moura pode ser encontrado no site memoriallandeldemoura.org. Lembrando que Landel tem no final 2 L's. Vou repetir então o Memorial Landel de Moura: memoriallandeldemoura.org. Landel de Moura tem no final os 2 L's. O Memorial Landel de Moura foi criado em 21 de janeiro de 2005, a partir de uma iniciativa do pesquisador e radioamador Ivan Dornelis, que infelizmente já não está entre nós. Ivan Dornelis também é autor do livro Brasileiro, Gaúcho, um Gênio Diferente, Landel de Moura. O ilustre inventor, padre e cientista Roberto Landel de Moura, pioneiro das telecomunicações, patrono dos radioamadores do Brasil, não pode jamais ser esquecido. E agora chegou a hora de chamarmos a participação dos nossos amigos do DX Clube do Brasil. Alô, prezados amigos ouvintes que estão ligados no tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui conosco, faça como o Alex Costa de São Paulo, capital, que enviou um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. A Rádio Clube do Pará tem tido boa sintonia nos últimos dias na frequência de 4.885 kHz, onde transmite durante 24 horas por dia. Foi captada aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo Carlos Latuf, em 15 de setembro, às 3h47, no Tempo Universal. E a Rádio da Banga é uma emissora de rádio sediada na Holanda que transmite programas para o Sudão. Ela utiliza transmissor da Rádio Vaticano na frequência de 7.315 kHz, entre 4h30 e 5h30 no Tempo Universal. A emissora também foi captada pelo Carlos Latuf em Porto Alegre, em 19 de setembro, às 4h48 no Tempo Universal. A seguir, ouça uma gravação que ele fez desta emissora. E a LRA 36, Rádio Nacional Arcángel São Gabriel, é uma emissora de rádio que transmite desde a base Esperança, na Antártida, Argentina. A estação fez uma transmissão de ajuste de antena no último dia 23 de setembro pela frequência de 15.476 kHz em 19 metros. A emissora foi escutada com boa sintonia no receptor remoto SRD localizado em Brasília. A seguir, ouçam o fim desta emissão. Um beijo grande, vamos falar, Eliana Oraldo. Nos vemos que nos escuchamos, nos encontramos el miércoles que viene. Vamos a escuchar un tema, Sani. Sí, vamos escuchando a Erika Sativa con A ver si mi dos somos polvo. Que tengan un buen día. Dejar de ser el prólogo. E na semana entre 21 e 25 de setembro, a programação em português da RAI Argentina ao Mundo foi ao ar entre 2 e 3 horas no tempo universal em 5.800 kHz via Rádio Miami Internacional. Esta frequência possui excelente sintonia no sul do Brasil. E nos últimos dias, a emissão em francês da Voz da Turquia tem apresentado boa sintonia no sudeste do Brasil. Ela ocorre entre 19h30 e 20h28 no tempo universal na frequência de 9.880 kHz. A constatação é do Alex Costa de São Paulo, capital. E agora a última informação. A Rádio Argélia Internacional transmite programas em árabe, francês, inglês e espanhol entre 18 e 19 no tempo universal em 13.820 kHz. No entanto, talvez devido à pandemia do coronavírus, faz cerca de 30 dias que tem sido irradiada apenas a programação em árabe e, em algumas vezes, em francês. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Alô, amigos, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Concluiremos sobre UTC, Tempo Universal Coordenado, matéria do saudoso engenheiro Adalberto Marques de Azevedo, que atualizamos e adaptamos para apresentar neste programa. A hora UTC do Brasil possui quatro fusos horários. Fuso 1, a 30 graus do GMT. Surge o primeiro fuso brasileiro, o qual abarca as ilhas oceânicas do Antol das Rocas, Fernando de Noronha, São Paulo, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. O tempo é contado pela subtração de 2 horas ao GMT. Fuso 2. Ao atingir 45 graus em relação ao meridiano zero, o país terá outro fuso, no qual se subtrai 3 horas do fuso principal. Este fuso compreende a maior parte do território nacional, incluindo o federal, horário de Brasília, as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, bem como os estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Fuso 3, a 60 graus do Greenwich Mean Time, GMT, que corresponde aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e cerca dos 2/3 do estado do Amazonas. Subtrai-se 4 horas em relação ao meridiano zero. Fuso 4. No extremo oeste do Brasil, teremos o último fuso horário, localizado a 75 graus do meridiano de Greenwich, e com 5 horas subtraídas daquele meridiano, a GMT. Contudo, em 24 de abril de 2008, a Lei Federal número 11.662 extinguiu esse fuso. Porém, devido à impopularidade desta medida, foi reestabelecido em 30 de outubro de 2013 e vigora até hoje. Este fuso horário abarca o estado do Acre e os municípios de Atalaia, no norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Enurepé, Envira, Guajara, Ipijuna, Itamaraty, Jutaí, La Brea, Pauni, São Paulo de Oliveira e Tabatinga, todos no estado do Amazonas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais e Ulisses Galete, pelas suas participações. E na sequência eu chamo a participação da Associação DX do Brasil sob a responsabilidade do meu amigo Jailton do Amaral. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. CNN Brasil estreia em outubro no rádio em parceria com a Transamérica. A CNN Brasil assinou acordo com a Rádio Transamérica para a criação de conteúdo de notícias diárias. Com lançamento previsto para outubro deste ano, a programação de jornalismo será transmitida diariamente em 2 faixas horárias, de segunda a sexta-feira, das 6 ao meio-dia e das 18h30 às 19h30, além dos chamados break news. A programação terá conteúdo inédito para o rádio, transmissões ao vivo e exibição de programas de TV, como entrevistas, análises e debates. Todo o elenco da CNN Brasil fará parte do projeto. A Transamérica tem 7 rádios próprias em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Salvador e Recife, e mais 20 afiliadas. No total, a rede cobre 196 cidades brasileiras e atinge 55 milhões de pessoas. É com muita satisfação que agregamos o conteúdo jornalístico da CNN Brasil à nossa grade de programação, que agora se fortalece de maneira extremamente potente em notícias da maior qualidade e credibilidade. Estamos certos de que essa parceria será bem recebida por nossa audiência, afirma Fábio Faria, diretor executivo da Rede Transamérica. É mais um passo da nossa estratégia em consolidar uma marca multiplataforma. Nascemos e crescemos na TV e no digital, e agora chegamos ao rádio. Estamos atentos às novas oportunidades no mercado, diz o CEO e sócio fundador da CNN Brasil, Douglas Tavolaro. Jornalista Roberto Nonato será âncora da CNN Rádio. Com 3 décadas de atuação no rádio, jornalista Roberto Nonato será âncora da CNN Rádio, projeto em parceria com a Rede Transamérica. Nonato comandará ainda a apresentação de jornais da CNN Brasil na TV e em outras plataformas. Uma das vozes mais conhecidas do rádio no Brasil, Nonato completou recentemente 30 anos de apresentação da rádio CBN. Ele foi contratado em setembro de 1990 na antiga Rádio Excélsio, que deu lugar à CBN. Nonato era âncora do jornal da CBN e dos programas Lá do B da Bola e O Mundo em Meia Hora. Teve passagens pela Rádio Jovem Pan, Antena 1, Eldorado e pelo canal Viva da Globosat. Na CNN Rádio, Nonato será um dos âncoras da manhã, horário nobre de rádio jornalismo. O lançamento está previsto para outubro. A programação será transmitida diariamente na Rede Transamérica em 2 faixas horárias, de segunda a sexta, de 6 às 12, de 18h30 a 19h30. A programação contará ainda com entradas ao vivo da Break News. Além de Nonato, todo o elenco da CNN Brasil integrará o projeto. O público do rádio poderá ouvir jornalistas, analistas e debatedores como William Vac, Monalisa Perrone, Evaristo Costa, Thaís Herédia, Rafael Colombo, Daniela Lima, Leandro Carnal, Mari Palma, Gabriela Priori, Alexandre Garcia, Sidney Rezende, Caio Coppola, Caio Junqueira, Felipe Ciani, entre tantos outros. A CNN Brasil chegará aos ouvintes operando sempre em FM, por meio de emissoras próprias da Rede Transamérica nos principais mercados do país, como São Paulo, 100.1 FM, Rio de Janeiro, 101.3 FM, Belo Horizonte, 88.7 FM, Curitiba, 100.3 FM, Brasília, 100.1 FM, Salvador, 100.1 FM, Recife, 92.7 FM, além de mais 20 afiliados. No total, a rede cobre 196 cidades brasileiras com população potencial de 55 milhões de pessoas. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton, pela sua participação. E para encerrar essa parte do Mundo DX, eu conto com a participação do DX Clube Sem Fronteiras, direto da capital do forró, que é a linda cidade de Caruaru. É com você, Antônio Avelino. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação no idioma português das 0h30 a 1h UTC em 15.730 kHz. Das 20 às 20h30 horas UTC em 15.370 kHz. Das 22 às 22h30 horas UTC em 11.700 kHz. Das 22h30 às 23 horas UTC em 11.700 e 11.880 kHz. Das 23h30 a 0 hora UTC em 15.730 kHz. A Rádio Havana Cuba também transmite sua programação no idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.950 kHz de terça a quinta, de 1 às 5 horas UTC em 5.040 e 6.060 kHz, das 11 às 13 horas UTC em 6.100 kHz, das 11 às 15 horas UTC em 7.340, 9.535, 11.760, 15.140 e 15.230 kHz. Das 12 às 15 horas UTC em 13.780 kHz. Das 13 às 15 horas UTC em 13.700 kHz. Das 15 às 15h30 horas UTC em 11.760 kHz de segunda a sábado. Das 15h30 às 18 horas UTC em 11.760 kHz. Das 16 às 16h30 horas UTC em 15.140 kHz de segunda a sábado. Das 16h30 às 19 horas UTC em 15.140 kHz. Das 21 às 3 horas UTC em 11.760 kHz. Das 21 às 4 horas UTC em 9.535 e 13.740 kHz. Das 21 às 5 horas UTC em 9.640 e 11.850 kHz. Das 21 às 23 horas UTC em 15.370 kHz. Das 22 às 24 horas UTC em 5.040 kHz. Das 23 às 4 horas UTC em 11.670 kHz. Das 23 às 5 horas UTC em 11.700 kHz. Das 23 às 0 hora UTC em 6.000 kHz de terça a sexta-feira. A Rádio Internacional da China transmite sua programação no idioma espanhol das 0 hora a 0 hora e 57 horas UTC em 15.120 kHz, das 0 hora a 1 hora UTC em 5.990 kHz, de 1 às 3 horas UTC em 9.590 e 9.710 kHz, das 6 às 7 horas UTC em 17.680 kHz, das 7 às 8 horas UTC em 17.680 kHz, das 21 às 22h57 horas UTC em 9.640 kHz, das 21 às 23 horas UTC em 7.335 kHz, das 22 às 22h57 horas UTC em 15.600 kHz, das 22 a 0 hora UTC em 7.250 kHz, das 23 a 0 hora UTC em 9.590 e 9.800 kHz. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 horas UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A RAI Argentina Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 11 às 12 horas UTC em 9.955 kHz. A RAI Argentina Mundo também transmite sua programação em idioma espanhol das 2h30 às 3h30 horas UTC em 5.800 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora a 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma português das 9 às 9h30 horas UTC em 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio Palavra Alegre da World Christian Broadcasting transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 0 hora UTC em 5.025 kHz. A Rádio A Voz Missionária transmite sua programação em idioma português da 0 hora a 0 hora UTC em 9.665 kHz. A Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do Destes Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, pela sua participação. Vamos para um pequeno intervalo, retornamos em instantes. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. A estação mais bonita do ano chegou. Está no ar a primavera. É hora de contemplar a natureza com suas belezas, cultivar as amizades, semear gratidão e colher muito amor. Primavera é tempo de leveza, de passeio no parque. Nessa estação, aproveite os bons momentos oferecidos por ela. Rádio Aparecida. A primavera está no ar. Eita, feliz da vida, hein? Que bom! Escuta, mas e aquela dorzinha nas costas? Rapaz, olha, era um sofrimento, mas agora a dor passou. A causa era o mau funcionamento das vias urinárias. Ué, passou? Passou como? Ah, eu tomei pílulas de Lucen. Eu tô vendo, que bom mesmo. Você está até outra pessoa, bem-humorado e feliz. Para tudo ficar bem, pílulas de Lucen antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem aí, Festap 2020, de 2 a 4 de outubro, totalmente online. As tendências do mercado de comunicação e o desafio de decifrar os novos modelos de negócio que orientam a relação entre as marcas, os meios de difusão das mensagens e os novos padrões de comportamento dos consumidores. Inscreva-se pelo site appbrasil.org.br. Festap 2020, como sempre, lotado de novidades. Realização APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. Vir aqui é muita emoção. Eu até chorei na visita à imagem. porque somos casados há 7 anos e há uns 3 a gente vinha tentando engravidar e não conseguia. Depois de um tempo, a gente conseguiu. Tive uma gravidez bem tranquila pela minha idade e ele veio bem saudável. A gente está aqui para poder agradecer essa bênção que é o nosso filho. Foi emocionante apresentá-lo à Nossa Senhora. Esse é um depoimento de fé, sustentado pela devoção e amor à nossa padroeira. Loja oficial da Casa da Mãe para a sua casa. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 7 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Rádio Aparecida. A boa música está no ar. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Muito boa noite, ouvinte da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX, programa do dia 26 de setembro, sábado. O Encontro DX é um programa que fala do mundo da radiodifusão, onde abordamos temas como radioamadorismo, DRM, ondas curtas, história do rádio, antigos comerciais e muito mais. Nossa página no Facebook é Programa Encontro DX. Nosso contato é encontrodx@gmail.com. E para falar do mundo do radioamadorismo, eu vou chamar agora a participação do meu amigo Jackson, lá do CRAEM, Conferência de Radioamadores em Emergência. É com você, Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador, PY1-PDF. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX. Hoje vou trazer para os ouvintes uma importante informação a respeito dos radioamadores e dos operadores da faixa do cidadão em momentos de desastres. Os radioamadores e operadores da faixa do cidadão podem ajudar a combater as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Os radioamadores poderão ajudar a combater as queimadas no Pantanal e na Amazônia, provendo comunicações emergenciais para o governo federal, estadual e municipal, de acordo com a Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, artigo 8º, inciso 10, que diz: compete aos municípios mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastres. Como uma força voluntária de trabalho em comunicações reconhecida no mundo todo, os radioamadores das regiões norte e centro-oeste deste país poderão ajudar, dando importantes informações em seus municípios. Existe um quantitativo muito grande de radioamadores que poderão ajudar, não só fazendo comunicações de emergência, como também ajudando, dando informações. Pois esses radioamadores e esses operadores da faixa do cidadão residem na região e estão cobertos por uma lei federal. Só para vocês terem uma ideia, eu resido no Rio de Janeiro e todos os dias falo pelo rádio na faixa do cidadão, na frequência de 27.765, lá no nosso grupo Rádio Brasil Papa Delta, que é um grupo de operadores da faixa do cidadão com 287 operadores no Brasil. Eu falo todos os dias com essas localidades. Radioamadores e operadores da faixa do cidadão estão se reunindo lá em Santarém, no Pará, e colocaram uma estação de rádio escuta na sede da Polícia Federal para eles trazerem escuta da região. Vou mostrar para os senhores agora o quantitativo de radioamadores que nós podemos contar na região da Amazônia e também no Pantanal mato-grossense. Vamos lá. Acre, 86 radioamadores registrados na Anatel. Amazônia, 335 radioamadores registrados na Anatel. Amapá, 229 radioamadores registrados na Anatel. Pará, 698 radioamadores registrados na Anatel. Rondônia, 330 radioamadores registrados na Anatel. Mato Grosso do Sul, 913 radioamadores registrados na Anatel. E Mato Grosso, 396 radioamadores registrados na Anatel. Totalizando 3.117 radioamadores que, dentro de suas possibilidades, poderão ajudar. É importante que a Labre Federal, que vem fazendo um trabalho excelente, se manifeste através do Coordenador Nacional da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, RENA, o senhor Paulo Fernandes, Papa Tango 2, November Papa, para que os radioamadores brasileiros tomem conhecimento das atividades da RENA nos últimos anos nesse país. O e-mail da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores em Brasília é renner@labre.org.br. Repito, renner@labre.org.br. Se faz necessário também que os coordenadores estaduais e municipais da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, RENER, também comece a divulgar em seus estados as atividades da RENER. Precisamos fortalecer a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores em nosso país. Nos Estados Unidos da América, o governo federal apoia essa Rede Nacional de Emergência de Radioamadores lá nos Estados Unidos. É muito forte. E eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Quando houve aquele problema em 2011, onde terroristas derrubaram aquelas duas torres lá nos Estados Unidos, ali estava as transmissões do Pentágono, Casa Branca, Rádio TAC, tudo, televisão, apagou geral. Tinha nada, ficou nada, caiu tudo. Quem foi que resolveu os primeiros problemas de comunicação de emergência? Os radioamadores da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores dos Estados Unidos. Colocaram comunicações no Pentágono, Casa Branca, em cima de prédio, resolveram o problema de comunicação, enquanto o Estado, o governo, não restabelecia as comunicações normais. Eu quero finalizar dizendo, não existe comando sem comunicações. Bom, pessoal, por hoje é só. Desejo a todos um bom final de semana e até o próximo sábado. Francisco Jackson dos Santos, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua participação. O chamado rádio digital, assim como o rádio analógico, é um sistema de radiodifusão que utiliza o espectro eletromagnético para transmitir sons. No digital, o áudio é primeiramente digitalizado e sua sequência binária é modulada por algum padrão de codificação digital. Assim, ele é transmitido pelo ar de forma muito semelhante a uma rádio analógica, envolvendo tradicionais elementos como torre e antenas. Mas para falar sobre isso, eu chamo uma autoridade no assunto que colabora todos os sábados com o programa Encontro DX. Por favor, Francisco Brassini, com a sua participação sobre o DRM. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 26 de setembro de 2020, falando sobre as transmissões da Rádio Nacional da China. A emissora tem testado em diversas frequências a transmissão da tecnologia digital Rádio Mundial. Agora, vamos ouvir um trecho da emissora em 9.655 kHz, DRM. A emissora transmite nessa frequência das 6h15 da manhã às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. 好原料才有好产品，王守义十三香，我都用了三十多年了，金炒焖、炸卤炖、咸味食品均可使用。王守义十三香，说得好，不如做得好。走进绿森林，健康深呼吸。传统古法不同于现代工艺，胡姬花古法花生油慢火炒，香透了，再小炸，老油房的香。 Ouvimos um trecho da Rádio Nacional da China, gravado no dia 25 de setembro de 2020. Essa transmissão dista em torno de 20 mil quilômetros e a emissora utiliza a potência de 30 kW para que tal transmissão ocorra. É a grande qualidade da tecnologia digital Rádio Mundial, propiciando escutas formidáveis aos ouvintes. Lembramos aos amigos ouvintes que a plataforma DRM, Digital Rádio Mundial, possui um canal no YouTube e disponibilizou no mesmo o IBC DRM Advanced Radio for All, evento que ocorreu no dia 9 de setembro de 2020, uma série de vídeos falando sobre as novas implementações desta fascinante tecnologia. Lá podemos encontrar as transmissões realizadas pela Nautel, que é uma fabricante de transmissores suíça, com as mais modernas implementações, tal como transmissão de 16 emissoras com o mesmo transmissor utilizando a tecnologia DRM. Também poderemos observar as implementações realizadas pela empresa Gospel, de receptores chineses, através de seu diretor executivo, H.C. Liu. Poderemos também observar a apresentação da empresa Fraunhofer, alemã fabricante de codecs para transmissão em DRM, falando sobre o DRM na educação. Lá também constam as últimas implementações da empresa Star Waves, empresa fabricante de receptores em DRM. Tudo isso e muito mais no canal YouTube DRM Digital Radio. Por fim, informamos que em breve poderemos ter transmissões. Por fim, informamos que em breve teremos transmissões de testes da Rádio Nacional da Amazônia em parceria com a Universidade de Brasília, utilizando os transmissores fabricados pela empresa BT Transmitters, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tal transmissão terá capacidade de 2,5 kW de potência, o que dará uma boa cobertura na tecnologia DRM do Brasil, de forma que utilizará a antena do Parque do Rodeador, em Brasília, que possui uma grande capacidade de transmissão para todo o Brasil. Mais detalhes estaremos informando nos próximos momentos DRM. Essa transmissão poderá ocorrer até o final do corrente ano. Informamos que o transmissor já se encontra no Parque do Rodeador e estamos aguardando agora a instalação e correntes testes que virão. Gostaria de parabenizar o Rádio Escuta Jonatas de Choró, Fortaleza, que tem recebido a Rádio Romênia Internacional em 9.620 kHz DRM bem como a Rádio Marti dos Estados Unidos, em 7.345 kHz DRM, no início das noites do Brasil. Fica aí o registro e convite para que mais amigos radioescutas venham adquirir receptores DRM, como por exemplo da empresa Gospel, que está fabricando o GR228BP e está disponível para compra através do site mercadolivre.com. Repetindo, mercadolivre.com. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Muito obrigado, Francisco Brassini, pela sua participação aqui no Encontro DX. Arquivo do rádio. Nesse arquivo do rádio, eu vou trazer do meu arquivo particular um trecho do programa Onda DX, que era apresentado pelo locutor Yuri Glomov, da emissora na época com o nome de Voz da Rússia. É importante esclarecer que a Rádio Moscou continuou a transmitir até a sua dissolução da União Soviética em 1991 e foi depois renomeada como Serviço Mundial da Voz da Rússia. A Rádio Moscou começou a transmitir em 1922 como estação transmissora na região de Moscou. A Rádio Moscou estava transmitindo em ondas médias e ondas curtas em inglês, francês, indonésio, alemão, italiano e árabe, isso em 1939. E a Rádio Moscou expressou preocupação com o ascensor do nazismo durante os anos 30. E seu serviço italiano de ondas médias estava especificamente bloqueado por ordem do ditador italiano Benito Mussolini no final dos anos da década de 30, 1930. Os fascistas não queriam que fosse ouvida a Rádio Moscou lá na Itália, né? A Voz da Rússia e a Rádio Moscou dominaram absolutamente as ondas curtas durante muitos anos. Em 2014, se não me falha a memória, a Voz da Rússia encerrou suas transmissões em ondas curtas e logo depois ela foi totalmente extinta. Não existe mais essa emissora. Agora eles têm um órgão chamado Sputnik, que opera através da internet. Essa sonora que eu vou apresentar é do ano de 1997, o qual eu tinha uma pequena participação na emissora Voz da Rússia. Vou pedir ao nosso amigo Luiz Cláudio que coloque um trecho do programa Onda de X, que foi ao ar em setembro de 1997. Essa é a primeira parte. No próximo programa, nós vamos colocar a segunda parte. Os deixistas serão discursos de expressão portuguesa. No ar, mais uma edição do Onda DX do Serviço de Língua Portuguesa, programa destinado a todos os deixistas serão discursos de expressão portuguesa. Prezados ouvintes, muito boa noite. Com vocês é o Yuri Gromov. Recebo as minhas mais cordiais saudações desde Moscou. Assim, amigos, nesta edição do Onda DX, nós abordaremos os seguintes itens. Vão ouvir mais uma correspondência de nosso ouvinte e amigo Cassiano Alves Macedo, de São Paulo, Brasil. Também apresentaremos a vocês a nossa tradicional informação DX Internacional. E, está claro, haverá uma resenha de suas cartas, com a qual, como sempre, vamos começar este programa nosso. Assim, fiquem conosco. No ar, o Onda DX do Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Rússia, seu guia no fascinante mundo das ondas curtas. E agora, a caixa postal do Onda DX. Acusamos o recebimento de um relatório de recepção do carioca Paulo César Dias Ferreira. Para escuta, o Paulo utiliza o rádio da marca Sony 2001, com antena de polo de 20 metros. Isso que ele nos diz em particular em sua carta. Caro Yuri, é com satisfação que escrevo para a Voz da Rússia. Também quero dizer que há muito tempo que já escuto esta rádio por cá. Eu acompanho sempre que posso a sua programação, que vai ao ar todos os dias. Gosto também do Onda X, que é de grande valia para os radioescutas. Gostaria de receber também informações de horários, cartão QCL e alguma lembrança da rádio. Prezado Paulo, foi com prazer que recebemos a sua carta. Estamos muito contentes de você gostar de nossas programações. Atendendo ao seu pedido, enviamos-lhe, amigo, o nosso cartão QCL, um postal e o nosso novo e atualizado boletim informativo. E estaremos no aguardo de suas novas cartas. Também recebemos dois relatórios de recepção do outro carioca, cujo nome é Paulo Cavalcante. Eis o que ele diz referindo-se à nossa programação. Parabéns pela excelente programação. Gostaria de receber um QCL, adesivos. Gostaria também de ser monitor de sua emissora. Vamos pensar na sua proposta, estimado Paulo. No entanto, enviamos-lhe o nosso cartão QCL e o nosso boletim de frequências. E a última carta que vamos ver hoje, amigos, chegou-nos de Rubens Ferraz Pedroso, da cidade de Bandeirantes, Paraná, Brasil. Como sempre, Rubens nos envia informações destas, pelas quais estamos-lhe muito gratos, pois deste modo você, amigo, contribui para o enriquecimento deste programa nosso. E por aqui, amigos, encerramos a resenha de suas cartas. Muito obrigado a todos os que nos escreveram, enviaram informações destas. O nosso endereço continua sendo o mesmo. Programa Onda DX, Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Rússia, Rua Pietnitskaya, 25, Moscou, Rússia. E agora passamos a outro tema do nosso programa. Lembramos que estão sintonizando mais uma edição do Onda DX, do Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Rússia, programa destinado especialmente a todos os DXistas e radioescutas de expressão portuguesa. Ouvimos aqui no programa Encontro DX um trecho do programa Onda DX, da extinta emissora russa Voz da Rússia. Estamos encerrando o programa Encontro DX e convidamos você a entrar na página do programa, onde você terá várias informações bastante interessantes sobre o mundo do rádio e do DXismo. No Facebook é Programa Encontro DX. O Encontro DX teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, na técnica os trabalhos de montagem do meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação da Rádio Aparecida a cargo de Edson de Almeida. Direção-geral dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Fiquem ligados na Rádio Aparecida, que daqui a instantes começa o programa com a Mãe Aparecida. Bom fim de semana a todos e muito obrigado pela sua audiência. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 19h. ZYE 954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical 60 metros. 104,3 FM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida.